Thank you. 10 que? 30 minutos. Não, o 30? Não, acho que ainda tá marcando, né? Sei lá. Ixi, mas firmou, hein? É, mas tá indo. Ixi. Aquela partezinha ali dos tecladinhos casou muito, né? Com a base. Ó, tem outro bagulhinho aqui, ó. Ah, eu não vi. Mas já é, acostumou. Infelizmente. Amanhã nós. Deixa eu ver, nós. Será que a gente faz aqui de novo? Será que não? Vamos.